Rádio APNT, uma emissora do governo do estado de Sergipe, a serviço da educação, cultura e sergipanidade. Rancho Alegre, apresentação Chico Melodia. Abraçando a Ana e Zé do Pastel no bairro América e ouvindo a gente. A Ana pediu e a gente toca. Tá aí, Ana. Um abraço, Zé. 4h40. Chico Melodia, Rancho Alegre. Rádio APNT, 4h48. Bom dia. APNT FM 106.1 AM 630, 4h48. Todos os sábados, das 9 às 11 da manhã, nas rádios APNT AM FM, Flávio Lima traz os fatos que marcaram a história do Sergipe. Eventos festivos de sua cidade, além da boa música, do presente e do passado. Sabatina musical, sábado, das 9 às 11 da manhã, nas rádios APNT AM FM. Com a voz metálica do rádio, Flávio Lima. APNT, educação, cultura e espiritualidade. Amigão, Chico Melodia, Rancho Alegre, Peripé FM 106.1 AM 630. Bom dia. Boa quarta-feira. Uma emissora do governo do estado de Sergipe. A serviço da educação. Cultura e sergipanidade. A APNT também está nas redes sociais. Fique por dentro das principais matérias jornalísticas e tenha todas as informações sobre o seu programa favorito. Curta nossa página acessando facebook.com/APNT Sergipe e não esqueça de compartilhar. Enquanto a bola... direção do rádio entra em campo com o mais completo pré-jogo do rádio Sergipano. Didi Rivella, você por dentro da jogada. Antes da bola rolar, Cristiano Prado apresenta o melhor aquecimento com tudo o que você precisa saber sobre o seu time do coração. Trivela, Uncap, Fundação de Cultura e Arte APNB, Governo de Sergipe. Fico melodia, canto alegre. Conferindo a hora comigo, a hora é essa. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Rádio, a PNP, a rádio de Sergipe, são 5 e Quaracuacuá. Abraçando a galera aí de Itabaiana, ouvindo a gente, meu amigo Zé Hildo. Aí no quiosque, na Praça João Pessoa, ponto de encontro dos amigos também, dos artistas aí em Itabaiana. Alô, Marconi, alô, Bicho Feio, Cafu Mango, também o Medingo também é cultura. Meu amigo Messias Santos, da nossa co-irmã, Rádio Presidente da Serra M, um abraço, Messias. Abraçando o Zé do Fel, aí em Itabaiana, essa hora da manhã já fez aquela caminhada legal, não é verdade? Aguinaldo Cabeleireiro, um abraço grande, Aguinaldo Cabeleireiro. Mário Leite do Zangue, aí em Itabaiana, grande Mário, toda a família, Mário Leite do Zangue, um abraço. Carlos Alberto Bolero, boleraço, aí em Itabaiana. Alô, Bolero, um abraço a você e toda a sua família, aí ouvindo a gente. Meu amigo Zé Hildo, um abraço. Aí no quiosque, na Praça João Pessoa. Abraçando, ouvindo a gente aí na Serra Comprida. É, ouvindo o programa, o Cleverton Fontinho, filho do tio Braz. Um abraço, Cleverton, e toda a família. Do Tonho de Oscar da Serra Comprida em Areia Branca, um abraço, grande Tonho de Oscar e toda a família aí ouvindo a gente, um bom dia. Olha a hora, meu amigo Joãozito aí do Sol Nascente, Dona Márcia, Ivan, Walter, o Valdir, Orlando Dantas, doutor Laurindo Campos Filho da Talé Nova, Dona Beatriz, doutor Tiago Gabriel e a doutora Aida Campos, aí do Escritório de Advogados Associados, um bom dia. Batista, em Pedra Branca, Laranjeiras, também o Armando, Chico Pereira, o Gil, que era do restaurante, também o Galego, Dona Rosa, da Oficina Três Irmãos, em Pedra Branca, Laranjeiras. Olha a hora, meu patrão, Zé Carlos da Madeireira, Padre Cícero do São Corrado, Dona Luciana Neivaga, meu patrão, Zé Carlos da Madeireira. Vamos seguindo a PNP, a rádio de Sergipe, seu amigão Chico Melodia e o Hans Alegre, Nando Cordel e ele... programa Hans Alegre, não sai daí, a Marinette está já aqui no programa, está chegando ele, o nosso querido saudoso Alilton Leandro, a oração de São Francisco. Saudade de Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde os heróis que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer que eu procure mais consolar do que consolar. Compreender assim, ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é tanto que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida. reta final do programa Rancho Alegre, né? Vamos pegar a Marinete agora, bora e pôr o pé, Sérgio Val. Vai, Alcimar. Que valvezada, é uma manifestação belíssima, né, Nenê? É isso aí, Alcimar Monteiro. Então vamos tentar comigo. Alô, simbora, todo mundo na Marinete. Simbora, simbora, final do programa. Adeus, adeus, meu senhor, minha senhora. Adeus, adeus, meu senhor, minha senhora. Vou pegar a marinete, pra Sergipe eu vou embora. Vou pegar a marinete, pra Sergipe eu vou embora. Isso, todo mundo na marinete. Produção do Rancho Alegre, de Chico Melodia e Gleidinha. Apresentação do senhor Ligão, Chico Melodia. Gerência de operações de Robson Tavares, gerente e direção de rádio, Leo Levi. Na parte técnica, Jefferson Andrade, Alisson, Sandro e Júnior. Coordenação geral, Chiquinho Ferreira. Superintendência da professora Conceição Vieira. Um abraço, gente amiga. Até amanhã, às 3 da manhã, com mais um programa Rancho Alegre. Um abraço, tchau, tchau. Até lá. Piripi, uma emissora do governo do estado de Sergipe, a serviço da educação, cultura e sergipanidade. A Piripi também está nas redes sociais. Fique por dentro das principais matérias jornalísticas e tenha todas as informações sobre o seu programa favorito. Curta nossa página acessando facebook.com/Piripi Sergipe e não esqueça de compartilhar.